5, contato radar na decolagem, sobre a via seleção, voando pro nível 360. Tango 1, nível 360. Seleção, Tristan 3897, poderia algum approach de Montana? Tá 3897, aguarde. Guardando. Chama Centro Recife na frequência 125, décima 1, materna 126, décima 35. 251, qual é a outra? Materna 126, décima 35. 2235, é. Luana 645, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 125, 12835, 645, obrigado, uma boa. Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 545, 125, até mais. Nível 00, com identificação, deixa eu ver chegada do MED 1 para o nível 050 e a gente na 098. Afirma. Vamos agora para o lado de uma descida para dois em país. Alexander Corte, estamos em 0,140,059. A linha de escola está pro 0,6219. Decolou os 47, ano 2098 com você. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, 6259. O sinal é 259, contatar da nave Colar e subir a seleção voando para o nível 360. Estou voando para o 360. Na 3200, autorizado a LS, oficina para o sinal 0, reporte estabilizado. Isso, WX3, WX3, estamos chegando. Estou na 0 autorizado em área de acordo. Estou na 0, vencendo 0 graus, 0,4 mais. Está ali, área de acordo, 0, direto mesmo, 6259, graças. 5, o ascendente Cachau, um voo por São Pedro, 2 para 4 metais, o Aris 908. 1259, chama o centro Recife na frequência 125, decimal 1, na terra 128, decimal 35. Alô, 259, controle. Alô, 259, na escuta. Chama o centro Recife na frequência 125, decimal 1, na terra 128, decimal 35. 255, sobre operação, curva à esquerda na proa 205, limite ao localizador, aguarde último vetor para interceptar. Esquerda 205, limitado ao localizador, agora 205. Proa 255, curva esquerda na proa 155, está autorizado o ELS, toda pista na área, está estabilizada. E 255, desceu para 1700, autorizado o ELS. Para 3 metais, sua lista é 08. E a frase 1.008 no ano é 8.

segundos. Alta, dando pouso na pista 10, o nome é 8. Tango, Oscar Romeu Charlie, sua identificação.